se agrandan de mí. Antes que algo se aparece, Pradi Chikuma, o Makatari Pakistanesky. Pegue yo tabiquera, donde te echo de un pavo yo fui. No lo quiero te esquecer, no lo quiero te soltar. O sea, con mi primera brisa, mas yo no consigo lembrar. Yo sé que yo soy una música, mas te ves que no consigo te demostrar. Te ves que yo preciso me isolar, espero que você entenda. Se agrandan de mí, yo estoy esperando vos aparecer. Pra gente fumar, una cota de paquistanês. Que peguei de outra biqueira. Prometo que te levo pra onde eu for. Eu não quero te esquecer, eu não quero te soltar. Você é como minha primeira brisa, mas eu não consigo lembrar. E eu sei que eu sou uma luzica, mas tem vez que eu não consigo te demonstrar. Tem vez que eu preciso me isolar, espero que você entenda. Garota, baby, eu tô esperando você aparecer. Pra gente fumar uma cota de paquistanês. Que peguei de outra biqueira. Prometo que eu te levo pra onde eu for. Eu não quero te esquecer, eu não quero te soltar. Você é como minha primeira brisa, mas eu não consigo lembrar. E eu sei que eu sou uma luzica, mas tem vez que eu não consigo te demonstrar. Tem vez que eu preciso me isolar, espero que você entenda. Espero que você entenda. Espero que você entenda.